Eu quero falar nessa noite sobre dons do Espírito versus dons espíritas. Polêmico, né? Dons do Espírito versus dons espírita. Sabe, há muitas pessoas que às vezes elas ficam confusas ao ver o agir de Deus na igreja. E muitas delas ficam confusas por falta de um conhecimento mais profundo, por falta de um esclarecimento maior. O que eu e você precisamos entender é que o diabo, Satanás, a serpente, ele, desde o início, ele imita a obra de Deus. Ele é um imitador da obra de Deus. Ele tenta se parecer com as coisas de Deus. Para quê? Qual é a finalidade de Satanás de imitar a manifestação de Deus? Só tem uma: enganar os escolhidos. Só tem uma finalidade: enganar as pessoas. Jesus mostrou e deixou muito claro que o diabo e a sua obra se pareceria muito com a obra de Deus, a ponto de provocar em nós dúvida. Se aquilo é de Deus, se aquilo é do diabo, se aquilo é do diabo, se aquilo é de Deus. Jesus deixou isso claro quando ele fala, porque virão falsos cristos. Mateus 24:24 diz, virão falsos profetas e farão tão grandes sinais que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Diga comigo, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Quando é que você se engana? É quando algo parece muito. Sim ou não? Quando é, oh, nossa, mas pensei que você era fulano de tal, mas você se parece tanto com ele. Não é assim? Nós só somos enganados quando as coisas se parecem. Jesus disse também numa parábola que no reino de Deus haveria o trigo e o joio. E o joio se parece muito com o trigo. E Jesus disse, não arranque o joio. Por quê? Porque o joio se parece com o trigo. Você pode arrancar trigo pensando que é joio. Eu gostaria de falar algumas semelhanças que geram confusões. E ele faz isso de propósito. E desde o início ele fez isso. Em Gênesis, no capítulo 3, ou melhor, lá no capítulo 2, todos os mandamentos da Bíblia, todos os mandamentos que o homem deveria guardar, todas as leis, se resumia em uma frase. Toda a Bíblia era uma frase. E qual frase é? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:16. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O único mandamento que tinha na face da terra, a única ordem que tinha na face da terra, a única observância que Deus tinha colocado para o homem guardar era: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Era isso. Só isso. Não tinha todos aqueles mandamentos, toda a lei, não. Toda a Bíblia, digo, em mandamentos, se resumia numa frase: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Logo em Gênesis, no capítulo 3, a serpente, o diabo, vem até a Eva e diz assim com ela no versículo 1: é assim que Deus disse? Da árvore que está no meio do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, olha lá, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Observe, em Gênesis 2, Deus tinha acabado de dizer o quê? Não coma da árvore que está no meio do jardim. Não coma. Em Gênesis 3, 1, o diabo usa a mesma frase, que era uma afirmativa, colocando ela em uma interrogação. Se você observar no batismo de Jesus, Deus acaba de fazer uma afirmativa. Quando João Batista batiza Jesus, Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo, a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus é o quê? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ele sempre tenta colocar um ponto de interrogação aonde Deus já colocou um ponto final. E isso acontece na sua vida. Coisas que já aconteceram com você, coisas que já aconteceram no seu passado, coisas que não tem jeito mais de mudar. Já passou, ponto final, acabou. Você sempre está trazendo aquilo à tona como uma interrogação. Sempre está se perguntando, sempre está se interrogando. Mas vamos caminhar. Então aqui nós vemos o quê? Ele tentando enganar as pessoas. Tentando enganar Adão e Eva, tentando enganar. Mas interessante é que em Êxodo a coisa parece que parte para uma apelação maior. E é aqui agora que nós vamos confrontar poder de Deus e força de Satanás. Deus tem poder, Satanás tem força. É diferente. Deus queria livrar o seu povo do Egito. Êxodo capítulo 7 vai falar sobre isso. E aí Deus virou para Moisés e Arão e disse: vocês vão até Faraó. E vocês vão mandar Faraó soltar o meu povo. E o Faraó disse: mas... E Moisés disse: mas Faraó, ele não vai aceitar. E Deus disse assim: eu vou fazer sinais na frente de Faraó. E ele vai ver o meu poder. E aí, Êxodo capítulo 7, olha o que está escrito aí. Versículo de número 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em uma serpente. Olha só, Deus falou: você vai jogar a vara no chão, e a vara vai se transformar numa serpente na frente do Faraó. Escuta isso. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e esta se tornou em uma serpente. Mas o que que Faraó fez? Versículo 11. Faraó chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Estão entendendo? Moisés jogou a vara, ela transformou numa cobra. Faraó chamou os magos, os encantadores, feiticeiros. Eles também pegaram uma vara, jogaram ela no chão e ela também se transformou numa cobra. O diabo tem força. Só que, versículo 12, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Isso nos dá a entender que Deus tem poder, mas o diabo, ele tem força. Capítulo 8, versículo de número 16, de Êxodo. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, no pó da terra, e se tornou em piolhos de toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado, Então os magos disseram: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se enfureceu, endureceu e não os ouvia. Interessante que no capítulo 7 ainda, no versículo, acho que eu já li o versículo 22, eu saltei uma parte aqui, versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos do seu servo, e as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber da água do rio, porque houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo encantamento, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés fere as águas se transformam em sangue. Os mágicos, os magos, os feiticeiros, eles vão lá, pega a vara, fere a água e a água se transforma em sangue. Você está vendo que ele está acompanhando. Isso nos dá a entender e mostra o seguinte. Tem gente que fala assim: esse negócio de macumba, isso é mentira, isso é bobagem. Isso não é mentira e não é bobagem, é verdade. O diabo tem força, mas Deus tem poder. Tanto é que no capítulo 8, Moisés tocou com a vara na terra e os grãos de terra se transformaram em piolho. Mas os magos não conseguiram. Eles não conseguiram fazer isso. E aí o que, que eles disseram? Isso aí é o dedo de Deus. Os feiticeiros falaram isso. Nós não damos conta. Porque isso aí é o dedo de Deus. Sabe o que, que ele estava querendo dizer com isso? Sabe que lição que eu tiro? Mesmo as pessoas que mexem com feitiçaria são pessoas sinceras. Elas estavam sendo enganadas. Porque nesse momento elas reconheceram. Elas reconheceram que aquilo que elas estavam fazendo não era de Deus. E aquilo que Moisés estava fazendo era de Deus. Eles mesmos reconheceram isso. Nos mostra claro isso. É por isso que muitos de vocês estavam envolvidos com espiritismo. Estavam envolvidos com feitiçaria. Mas com boa intenção. Está entendendo? Em busca de achar Deus naquilo ali. Em busca de achar uma solução pra, na sua vida para aquilo ali. Mas um dia, você conheceu o poder de Deus. E quando você conheceu o poder de Deus, a ficha caiu. Você falou, não dá para seguir isso aqui mais. Eu tenho que mudar de vida. Mas é interessante. Satanás imita também os dons de Deus. Satanás tenta dar profecia para as pessoas. Vocês vão aprender agora um texto em que vocês vão encontrar com uma pessoa espírita e ela vai virar para você e vai falar assim: quem morreu volta a esse mundo. Eles vão pegar esse texto da Bíblia e você vai aprender e vai desmascarar essa mentira. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número... Vamos lá no 1 Samuel, capítulo de número 25. Samuel 25. Olha para você ver uma profecia, que se você não estiver atento na palavra de Deus, você fala, isso aí é de Deus. E não é, é do diabo. Olha só. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 1. O que diz aí? E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O que, que aconteceu com Samuel? O que aconteceu com ele? Morreu. Samuel morreu. Samuel está morto. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que, 1 Samuel, capítulo 16, vamos voltar lá atrás. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Havia um rei que se chamava Saul. Ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. O Espírito Santo saiu de Saul. Meu irmão, se tem uma coisa que você tem que tomar cuidado nessa vida, é para o Espírito Santo não sair de você. Você está entendendo? Toma cuidado com isso. Porque quando o Espírito Santo sai, olha quem entra. O espírito maligno. Por isso Davi, na sua oração, no Salmo 56, quando ele cai em adultério, ele ora no Salmo 55, ele diz, ele fala com Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 55, Salmo 51. 51. 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E nem me lances fora da tua presença. Torna a dar-me alegria a tua salvação. Nós precisamos tomar muito cuidado para não perder o Espírito Santo. Isso é um cuidado que nós precisamos ter. E quando é que a gente perde o Espírito Santo? É quando a gente peca? Não. É quando o nosso pecado se transforma numa iniquidade. Todo mundo é passivo de errar. Mas quando você transforma aquele erro num estilo de vida, aí a coisa começa a complicar. Mas vamos por que eu estou falando isso? Porque havia um rei. Esse rei começou a pecar e fez coisas abomináveis. Agora, o Espírito Santo sai dele e entra um demônio nele. Bom, Deus já não falava mais com ele. O profeta Samuel havia o quê? Morrido. E o que esse rei agora faz? O que ele faz? Capítulo 28, versículo de número 17. O profeta tinha morrido, Deus já não falava com ele mais, porque o Espírito Santo já tinha saído dele, o diabo já tinha entrado dentro dele. O que esse homem faz? 1 Samuel capítulo 28, versículo de número 17. Primeiro eu vou ler o versículo de número 7. Versículo de número 7. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, necromancia. O que é necromancia? Que consulte os mortos, para que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte-a. E os seus criados disseram, eis quem andou a uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Interessante, né? É interessante isso aqui, porque, olha que estranho. No versículo de número 14, aliás, vou continuar lendo aqui para você entender melhor. E Samuel se disfarçou, Saul se disfarçou. Por quê? Porque ele era rei. Ele servia a Deus. Ele frequentava a casa de Deus. Ele frequentava os profetas. E tem um detalhe. Ele mandou matar os feiticeiros. Agora, para ele ir na feitiçaria, ele precisava se disfarçar. Para que ninguém o conhecesse. E aí ele se disfarça. E vestiu outras vestes. E foi ele e com ele dois homens. E de noite vieram a mulher. E disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Quer dizer, a mulher estava com medo dele. Você matou todos os feiticeiros, agora você vem me procurar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobreviverá. Então a mulher lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a quem? Samuel. Samuel já tinha o quê? Morrido. Está escutando. Vendo, pois, a mulher, a Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Diga comigo: que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha só, gente. Vocês estão entendendo? A feiticeira teve uma visão e disse: eu estou vendo um homem que vem envolto numa capa e é um ancião. E Saul disse o seguinte, e a Bíblia diz: entendendo Saul. Duas coisas nós precisamos guardar aqui. Duas coisas. Primeiro, versículo de número 13. Vejo deuses que sobem da terra. Se está subindo, está vindo de onde? De cima ou de baixo? Se fosse de Deus, viria de onde? Se veio de baixo, está vindo do inferno. Segundo, presta atenção. Versículo de número 14. Como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Diga comigo: entendendo Saul. Entendendo quer dizer o quê? Supondo. É uma suposição, não é uma afirmação. Ele estava entendendo que era Samuel. Então o que ele fez? Inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Samuel agora disse a Saul. Como que Samuel disse a Saul? Na boca da feiticeira. E houve aqui agora o quê? Uma encarnação. Uma reunião, como acontece no Espiritismo. Um médium recebendo um espírito de quem já morreu, entre aspas. E Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. Olha só, ele foi consultar o morto. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor se tem desamparado e se tem feito seu inimigo? Porque o Senhor tem feito para comigo como pela minha boca te disse. Olha só. Na boca da feiticeira, como se Samuel estivesse ali, falando o seguinte com ele: porque o Senhor tem feito com você como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Maleque, por isso o Senhor hoje fez isso. O Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia. Vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, interessante que a palavra médium, no hebraico, ela é traduzida pela palavra espírito adivinhador ou espírito familiar. No grego, essa palavra médium, presta atenção nisso, a palavra médium, no grego, é traduzido pela palavra engastrimotos. O que é engastrimotos? É a mesma palavra que traduz para o português a palavra ventríloco. Você sabe o que é um ventríloco? O que é um ventríloco? Você sabe? Quem já viu um ventríloco? Levante a mão. Pouca gente. Eu vou explicar o que é um ventríloco. Você já viu alguma vez, num teatro ou na televisão, um homem que se assenta, uma mulher que se assenta numa cadeira, pega um boneco, coloca na mão, e o outro, e os dois começam a conversar, e você pensa que é o boneco que está soltando o som, mas quem está soltando o som é a pessoa, e você não consegue ver. Quem já viu isso? São ventrílocos. Preste atenção nisso. Onde eu quero chegar com isso? O mesmo ocorre com Satanás. Numa reunião mediúnica, o que ele faz? Ele toma a boca da pessoa e começa a falar na boca daquela pessoa, mas não é a pessoa que está falando, é um espírito. Interessante nesse caso aqui, muito interessante, duas coisas. Primeiro, lembre-se, Samuel já tinha morrido. Agora, na boca da mulher, quem estava falando era como se fosse Samuel. Só que o que Samuel está repetindo aqui, quando ele diz, o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, tu e teus filhos, estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Versículo 17, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, o seu reino tem rasgado da tua mão. Interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Samuel ainda estava vivo, antes dele morrer, Samuel disse para Saul o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Presta atenção nisso. Antes de Samuel morrer, Samuel disse para ele, o Senhor rasgou o teu reino. Agora, Samuel morto, 1 Samuel capítulo 28, a feiticeira encarnada por Samuel, entre aspas, diz a mesma palavra. Olha só. Porque o Senhor tem feito para contigo, versículo 17, como pela minha boca já te disse. Olha, como que a feiticeira sabia disso? Como? Como? Simples. Lembra do que eu mostrei lá atrás? Que o diabo havia, o Espírito Santo saiu de Saul e o diabo agora estava dentro de Saul. O diabo que estava dentro de Saul viu Samuel falar com ele tudo aquilo. O diabo sabia de tudo aquilo. Agora Samuel morre, o diabo continua dentro de Saul, Saul vai na feiticeira, o diabo que estava acompanhando Saul, o demônio que o acompanhava, sai de Saul, entra na feiticeira e começa a contar casos da vida de Saul para ele, como se fosse o Samuel. É a mesma coisa que acontece quando alguém da sua família morre e vai numa reunião espírita e aquela pessoa aparece ali contando casos de você que só ela, só pessoas da sua família sabia. Mas por quê? O diabo estava acompanhando aquela pessoa. Imagina Satanás, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Imagine que ele acompanha uma pessoa a vida inteira. E quando ele mata ela, quando aquela pessoa morre, o diabo vai ficar ali no túmulo com ela? Sim ou não? Não, ele volta para a família e ele vai entrar no outro. O mesmo, o fato é tão verdadeiro que costuma de ir aquele passando de geração. O avô morreu daquele jeito, o pai morreu daquele jeito, o filho morreu daquele jeito, e agora o bisneto vai morrer do mesmo jeito. Quem está entendendo? O que está acontecendo? O diabo já sabe tudo. Por quê? Ele acompanhou aquela pessoa a vida inteira. Então ele sabe tudo da vida dela. Para ele entrar na boca de outra pessoa e falar coisas do passado, normal. Então o que estava acontecendo aqui era isso, mas não é só isso. A profecia foi falsa. A profecia não foi verdadeira. Por quê? Ele está falando aqui o seguinte, olha, versículo 19, capítulo 28, versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo. Primeiro, Saul não foi morto. Saul suicidou. Segundo, os filhos de Saul não morreram todos. Primeiro Crônicas. Vamos, primeiro Samuel 31. Vamos aí, primeiro Samuel 31, versículo 4. Olha só. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E faleceu Saul e seus três filhos, e seu pajem de armas. E também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Olha que interessante. Saul, ele não tinha apenas três filhos. Primeiro Crônicas, segundo Samuel, capítulo 31. Segundo Samuel, capítulo de número 31. Deixa eu ver se não me falha a memória. No teu texto. Segundo Samuel. Não é 31:8. Ou é 1 Samuel 31:8. Sucedeu que, vindo os filisteus, outro dia despojar os mortos, acharam Saul e os seus três filhos retirados na montanha. Na verdade, quem morreu aqui foi os três filhos de Saul. Só que Saul tinha muito mais de três filhos. Ele tinha mais que três filhos. Morreram apenas três deles: Jônatas, Abnadab e Malquissua. Os outros filhos de Saul permaneceram vivos. Não foram mortos ali. A profecia não se cumpriu na íntegra. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 11 e 13, diz: ouvindo, pois, os moradores de Gileade que os filhos fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sem, e vindos a Jabes, os queimaram, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Interessante isso, né? Interessante. Primeiro Crônicas, capítulo 10, versículo 13, mostra o porquê que Saul morreu. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. A razão por que ele morreu. Ele morreu por causa da infidelidade dele a Deus, e depois por esse ato de ir buscar resposta na feiticeira. Aqui a Bíblia apresenta as razões pela qual ele morreu. E por que que Deus proíbe você ir numa feiticeira, num feiticeiro, consultar pessoas que já morreram? Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ver o que a Bíblia fala lá. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as maldições daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é maldição ao Senhor. E por essas maldições, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Deus não permite que você consulte a mortos. Porque toda vez que você consultar um morto, o diabo vai responder por ele. Uma coisa é você ir lá no túmulo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, e manter o túmulo organizado, arrumado. Isso é uma questão de respeito com o seu familiar. Outra coisa é você ir lá conversar com o seu familiar. Aí você está indo contra a Bíblia, porque você está consultando o morto. E a Bíblia não permite consultar o morto. Está entendendo? Eu respeito os mortos. Os mortos, existem muitas pessoas que já morreram, que são um exemplo de vida. Sim ou não? Uma inspiração. Coisa que a gente olha para a vida deles e diz, olha, eu tinha que ser igual ao meu pai. Eu tinha que ser igual à minha mãe. Eu tinha que ser igual aquele meu irmão que morreu. Eu tinha que ser igual aquele meu avô. É uma inspiração para você. Uma coisa é eu me inspirar na vida de uma pessoa que já morreu. Outra coisa é eu pedir o morto que me ajude. Aí é outra coisa. Aí eu estou consultando o morto. E a Bíblia, ela fala justamente sobre isso. Uma outra coisa. A Bíblia nos fala, e eu já dei um estudo na sexta-feira, sobre os dons de revelação. O que é um dom de revelação? Uma pessoa chega para você e te dá uma palavra, como Jesus deu para a mulher samaritana. Vai lá e chama o teu marido. A mulher diz assim, eu não tenho marido. Jesus diz, dissestes bem. Porque tivestes, quantos? 5. E o que tens agora? Não é teu. A mulher assusta, Senhor, vejo que és profeta. Dom de revelação é uma pessoa chegar para você e contar uma coisa da sua vida. Olha, Deus me deu uma revelação com você. Isso, isso, isso. São revelações de Deus. Mas o diabo também imita. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele estava em uma cidade. Versículo 16 vai mostrar que Paulo estava indo para a oração, e olha o que aconteceu com ele, o apóstolo São Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela teve uma revelação. Olha o que aconteceu. E ela fez isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação que imitava o dom de revelação. Dom de revelação. Quando ela vê o apóstolo Paulo, ela diz, Eis aí um homem que anuncia o caminho de salvação. Há uma tradução que diz, eu não sei como é que está essa tradução aí, volta para mim nesse versículo aí, por favor. Versículo 16. Há uma tradução, versículo de número 17. Há uma tradução que diz assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam, olha ali. Leiam comigo ali, que vos anuncia o quê? Vos anuncia o quê? Vos anuncia o quê? Um caminho de salvação. Jesus é um caminho de salvação? Ou Jesus é o caminho de salvação? Um caminho de salvação quer dizer, todo caminho leva a Deus. Então, se você for lá batizar no xixi da vaca, você está indo para Deus. Se você for lá e comer defunto, você está indo para Deus, porque todo caminho leva a Deus. Mas Jesus não disse isso. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é um caminho de salvação. Jesus é o caminho de salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Então aqui nós já vimos os erros. Só que uma dica muito interessante é que ela fez isso por muitos dias. Versículo 18. Mas Paulo, perturbado, diga comigo, perturbado. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que não são de Deus, elas te perturbam. Já teve pessoas que estavam orando em línguas perto de mim, e aquele dom de língua daquela pessoa me perturbava. Eu sentia mal com aquilo. Eu levantei, fui lá onde a pessoa estava, impus a minha mão e o demônio manifestou. Eu me lembro que eu era jovem, eu tinha 18 para 19 anos, e nós tínhamos feito uma quadra de futebol na igreja. E nós estávamos um dia orando. E um moço começou a dar uma profecia. Eis que a minha casa, não sei o quê, e não é para jogar bola aqui. Como se fosse Deus. Eu sou o Senhor. Quando falou aquilo, me perturbou. Eu comecei a orar, Deus, essa voz não parece com a voz do Senhor. E ele dava a profecia, e ele falava. Aí eu não aguentei. Eu saí lá de trás do banco, fui aonde ele estava ajoelhado, impus as minhas mãos sobre ele, coloquei minha boca no ouvido dele e disse assim, Satanás, eu conheço a sua voz, e eu conheço a voz de Deus. E essa voz não é de Deus, ela é sua, diabo. Você vai sair agora, em nome de Jesus. Na mesma hora, o jovem, pode deixar que eu vou sair agora. O demônio imitando o dom de Deus. Só que quando é o diabo, aquilo te perturba. Você não sente paz. Fica uma coisa ruim dentro de você. Você vai sentir isso. Você vai sentir isso. Quando você estiver perto de uma situação dessa, você vai sentir isso. Então, o que Paulo faz? Paulo, ele vem e repreende. E repreende. Agora, quando é que o diabo... Para que o diabo imita os dons de Deus? Para quê? Para quê? Gerar engano e confusão. Quando uma pessoa ela é usada por Deus, e as pessoas jogam uma glória nela, sabe o que ela faz? É, mas você é tão usado por Deus. É sua, Senhor. É sua, Senhor. Mas quando é do diabo, ele começa, eu sou mesmo. E daí a pouco, ele arregimenta um grupo, e começa da profecia daquele grupo, joga aquele grupo contra a igreja, porque eles começam a endeusar ele ou ela, e daí a pouco, divide a igreja. E sai um grupo. Vocês já ouviram falar aí que teve gente que saiu da igreja por causa de uma profecia e montaram uma igreja? Daí a pouco eles ficam lá um tempo, arrumam uma confusão entre eles e acaba. Eu vi um caso em Belo Horizonte que dá até medo. Aconteceu numa igreja batista que uma senhora começou a dar profecia e profecia e profecia. E revelações, e revelações, e revelações. Só que ela nunca julgava a glória para Deus. Ela começou a competir com os cultos. Os dons de revelação e profecia na vida dela era para competir com o culto da igreja. Porque o culto da irmã é mais abençoado que o culto do pastor, da igreja. E aí começou aquela confusão. Daí a pouco, saíram um grupo de pessoas. E foram congregar na casa dessa mulher. E ficaram lá. Ficaram lá, congregando lá. Num culto de Santa Ceia, nessa casa, o marido dessa mulher não era convertido. E aí ela foi servir a ceia para todo mundo. Quando falou, gente, vamos fechar os olhos, que nós vamos servir a ceia do Senhor, que que os crentes fechou os olhos, o marido dessa mulher arrancou um revólver, botou no céu da boca, pá, deu um tiro, os miolos dele pregou no teto. Suicidou na ceia do Senhor essa mulher. Resultado? Ninguém quer saber se é um grupo que dividiu, ninguém quer saber quem é que foi, é os crentes, é a igreja. Você tá, porque sobra nessas alturas, ninguém quer saber, ninguém fala, não, aquela igreja ali não é assim. Pegou, foi um escândalo em Belo Horizonte isso, um escândalo. O diabo deu o tombo direitinho. Então, os dons de Deus, quando Deus te usar num dom, entenda uma coisa, só tem um objetivo, edificar o corpo dele, e não dividir, e não causar briga, e não causar contenda, e não te colocar lá em cima como bam-bam-bam. Não, não. Eu me lembro de um homem muito de Deus, que ele desceu do altar um dia, e uma mulher veio para ele e falou, olha, você é o melhor pregador que eu já vi, você é o melhor pastor que tem nessa igreja, você é o cara mais usado por Deus. O diabo, o homem bateu no ombro da mulher, o pastor bateu no ombro dela e falou, ah, tudo bem, isso aí que a senhora está me falando, Satanás acabou de me falar ali agora atrás também. Porque o diabo quer pegar Deus, colocar Deus lá embaixo, e pegar o pastor Alvim, e colocar o pastor Alvim lá em cima. Você está entendendo? Essa é a vontade dele. E se eu não tiver coração de servo, se eu não tiver um coração humilde, uai, gente, sabe que eu sou esse cara mesmo? Nossa, eu sabia que eu era tão usado. Sabe que eu sou? Você está entendendo? A vaidade entra. A vaidade chama soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Aí vem o tombo. Por isso que a Bíblia diz que Deus exalta quem se humilha. Visões e sonhos. Números 12 diz, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor Jeová, a ele me faço conhecer em visão, com ele e em sonhos. Diga comigo, visões e sonhos. Deus fala através de visões e sonhos. Mas o diabo também fala. O diabo fala através de visões e sonhos. Eu vou te mostrar a diferença. Deus fala com você através de premonição. Pode acontecer com você de você chegar para uma pessoa e sentir uma dor na barriga do lado direito. Você sentiu. E aí você vira para aquela pessoa e diz assim, olha, por acaso você sente uma dor na barriga do lado direito? A pessoa fala assim, é Deus te revelando. Isso acontece. Isso acontece. É possível que de noite Deus te dê visões. É possível que no sono Deus te dê sonhos. E às vezes tem sonhos que são até pesados, mas são da parte de Deus. Só que, preste atenção, só que, quando Deus te usa, aquilo passa. Aquilo passa. Depois Deus te usa de novo, num outro sonho, Deus te usa de novo, numa outra visão, Deus te usa de novo, talvez sentindo alguma coisa em relação a outra pessoa, passa. Quando essa pessoa tem isso pelo diabo, não é assim que acontece. Existe uma diferença entre o dom de Deus, que vem e opera, e no caso do diabo, aquela pessoa que está sendo usada no sonho, está sendo usada na visão, aquela pessoa, ela sofre de perturbações. Você está entendendo? Ah, fulano, olha, Deus me usa, mas sabe, eu fico escutando voz a noite inteira. Qual é a diferença do diabo que sai na vida da pessoa quando um servo de Deus ora, com o diabo que sai da vida da pessoa quando ele vai no centro de macumba? Eu vou explicar para você. E eu estou te falando porque eu vim de lá. Minha família era de lá, então eu conheço. Como é que funciona? A pessoa chega aqui na igreja e ela está endemoniada. O obreiro da igreja, o pastor, o irmão, impõe a mão na pessoa e ordena: diabo, sai. E o que acontece com o diabo? Ele sai. Na macumba, a pessoa vai, o macumbeiro põe a mão na pessoa e manda o diabo sair. Só que o diabo sai dela e entra nele. E aí depois ele tem que tomar o banho de descarrego. Se eu expulso o demônio, ou se eu tenho visões, e se eu sou atormentado, então tem alguma coisa errada comigo. Não é assim, irmão, que funciona? É desse jeito? É a chamada puxada, né? Vai puxar os espíritos daquela pessoa para dentro dele. Estou falando isso com ela porque ela foi médium de centro espírita, hoje é uma obreira, uma serva de Deus, muito usada pelo Senhor aqui. O que ocorre é isso. Então, se eu tenho sonhos, e eu fico perturbado, se eu fico escutando vozes, se eu fico vendo imagens, o nome disso, meu irmão, é capa preta. Você já ouviu falar nessa entidade? Capa preta. É isso. Está perseguindo a pessoa. E aí dá visão para a pessoa, dá sonho para a pessoa, dá pesadelo para a pessoa, e a pessoa fica ali, ó, perturbada. Entra ano, sai ano, a pessoa perturbada. Nossa, mas fulano, olha, eu sou tão usado por Deus, mas eu fico muito perturbado quando Deus me usa. Ei! Espera aí, eu não sou cavalo. Eu já fui. Hoje eu sou templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, está escrito que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, 33, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Espera aí, eu não sou aparelho de ninguém não, eu sou templo do Espírito Santo. Se Deus me usa para expulsar o demônio não tem que entrar dentro de mim. Eu não tenho que ficar perturbado, quem tem que ficar perturbado é o diabo, eu não. Então, mas quando uma pessoa não é completamente liberta, isso vai acontecer com ela. Aí você fala, gente, mas não entendo. Fulano era tão usado por Deus, e agora olha lá o que ele está fazendo. Ele não era usado por Deus. Ele não era. É muito comum pessoas se converterem, vindo que tiveram uma vida de mediunidade e outras coisas, e não se arrependerem profundamente, e continuar tendo essas premonições, não sei o quê, Só que ela fica perturbada com isso. Quando Deus usa uma pessoa, ela não fica perturbada. Ela não fica. E outra coisa, ah, pastor, vou fazer uma macumba para te matar. Meu irmão, não precisa não. O diabo faz o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Sonho de Satanás é me ver arrebentado, destruído. Você está entendendo? Se você serve a Deus, o diabo já quer te destruir. Não precisa de ninguém fazer macumba para você, não. Agora, só tem poder na sua vida se você der brecha. Você não tem que se preocupar com o diabo. Esquece o diabo. Você tem que se preocupar com Deus. Porque se a sua vida estiver no altar de Deus, não tem diabo que vai te tocar. Outra coisa que é importante você saber, eu já vou caminhando para o final, vou falar duas coisas rápidas aqui. Primeiro, projeção astral. Você sabe o que é isso? É uma coisa que está muito na moda hoje. É uma espécie de arrebatamento de espírito. Na nova era isso é chamado de vassoura de bruxa. A pessoa desprende do corpo dela e vai até onde você está. Na sua casa. O espírito são viagens astrais. Mas isso é uma coisa nova? Não. Isso aconteceu com o profeta Eliseu. Primeiro Reis, segundo Reis 5:26. Quando Geazi vai pegar aquela oferta lá de Naamã, olha o que Eliseu diz. Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? O espírito de Eliseu foi e viu. Hoje, existem essas chamadas viagens astrais. As pessoas saem do corpo e vão lá na sua casa. Você acha que eu nunca senti presença de gente quando eu estou em determinados lugares? O bicho ali? Só que isso é uma manifestação do demônio. A Bíblia nos fala de arrebatamento de espírito. A Bíblia nos fala. Paulo foi arrebatado de espírito, 1 Coríntios 12. João foi arrebatado de espírito, Apocalipse 1. Eliseu foi arrebatado em espírito, 2 Reis 5. E o que a nova era faz? Lança isso para as pessoas procurarem. Só que eu e você precisamos entender. Todo poder sobrenatural, presta atenção nisso. Todo poder sobrenatural que não está aqui, não é de Deus. Não é de Deus. Isso precisa muito ficar muito claro. Inclusive, até cura. Até cura. Oséias, capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. O meu povo consulta madeira. O que é madeira? Uma estátua. Uma estátua de madeira. E a sua vara lhe responde. O espírito de luxúria os engana. Ou seja, um espírito entra. A pessoa está buscando. Apocalipse 9, 22 vai dizer que aqueles homens não vão se arrepender das obras da sua mão para não adorarem aos espíritos enganadores que estão atrás de quem? De ídolos de bronze, de pedra, de ferro, de madeira, que tem boca, mas não fala, e ali vai falar desses ídolos. O que eu e você precisamos entender é que nós erramos muito. Nós erramos muito. Primeiro, nós temos uma mania de errar julgando pela aparência. Quantas vezes você achou que aquilo era bom e era mal? Quantas vezes você se aproximou de uma pessoa pensando que aquela pessoa era boazinha e depois você descobriu que não era? Quantas vezes você rejeitou algumas pessoas, dizendo que aquela pessoa ali não é uma boa pessoa, e depois quando você a conheceu, você pensou, ixi, não é como eu imaginava, ele é uma boa pessoa. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, vai falar justamente disso. Nem tudo aquilo que é aparente bom vem de Deus. Está falando da besta, do anticristo, do falso profeta, olha só. E vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres, aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, a besta parece um cordeiro. E quando você olha para um cordeiro, é um animalzinho dócil, bonitinho. Só que quando abre a boca, a palavra é de dragão. Então, não vá pela aparência. Vá pela palavra. Se a palavra está aqui, é de Deus. Se não está aqui, não é de Deus. Ah, mas é pastor fulano de tal. Está dentro da Bíblia? Não, quem está falando não está. Ah, tem o pastor fulano de tal, está vendendo aí agora, chinela ungida, que mais? Chiclete santo, não sei o quê, e sabonete de não sei o quê, R$1.000 o sabonetinho, meu irmão, mas olha, isso é do diabo. Não, mas é um pastor. E não existe pastor de Satanás? A Bíblia não fala disso? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. E não é muito, porque os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está falando aqui, meu irmão, que o diabo, ele engana as pessoas. Ele engana. Ele transforma em anjos de luz. E os ministros dele se transformam em ministros de justiça. Os pregadores dele, os obreiros dele. A pessoa olha e fala, nossa, mas aquilo ali é de Deus, olha só. Como é que eu sei que é de Deus? Aqui, ó. Meu irmão, eu não estou falando para o pastor A lá de fora, não. Eu não estou falando para o pastor B lá de fora, não. Eu estou falando é para mim. Porque se amanhã você me ver fora desse livro aqui, ó, eu já não estou valendo mais nada. Você está entendendo? O meu valor aqui para falar com você é enquanto eu estou aqui dentro. Eu saí daqui, eu já sou falso profeta. Eu saí daqui, eu já não sou homem de Deus. Você vai ver as coisas acontecer comigo. Você vai, nossa, mas ele ainda é usado em milagre. Sim, Romanos diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Satanás, qual é o poder que Satanás tem? Me conta. Ele tem força, sim ou não? Ele fez as coisas aqui, não lembro, sim ou não? Que poder que ele tem? Que poder que é esse que está nele? Você sabe de quem? É o poder de Deus. Porque Deus dá, Deus não toma. Deus não toma. A Bíblia é muito clara, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus dá, Deus não toma. Eu posso sair daqui amanhã, está com a minha vida em adultério, roubando, mentindo. Eu te garanto uma coisa, se eu botar a mão em cima da cabeça do enfermo, Deus vai curar ele. Se aparecer um demônio, Deus vai me dar autoridade, eu vou expulsar ele. Agora, sinais não são sinônimo de aprovação. O povo do hebreu no Egito, quando eles saíram do Egito, maná caiu do céu. Água saiu da rocha. Coluna de fogo clareava eles de noite. Os meninos iam crescendo, o sapato ia crescendo nos pés. Os meninos iam crescendo, as roupas iam crescendo no corpo. Eu te pergunto, eram 600 mil homens. Quantos foram aprovados para entrar na terra prometida? Dois. Aí eu gosto demais da frase do Santo Antônio Brito. Milagre não é sinal de aprovação de Deus. Ele falava isso. Deus faz por misericórdia. E porque os dons Deus deu... Deus deu o dom para o diabo, até hoje não tomou dele. Agora, haverá um dia, que é o dia do acerto de conta. Aí a coisa vai chegar. Ah, Senhor, em teu nome não expulsei demônios. Senhor, em teu nome não curei os enfermos. Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo. E o que, que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É sério. É muito sério, muito sério. E aí, eu termino, só para te mostrar, Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O que, que o inimigo é capaz de fazer? Olha o que, que ele é capaz de fazer. Apocalipse 13, 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. À vista dos homens. Ele tem poder para fazer, força para fazer descer do céu fogo. Ele fez isso. Ele já fez isso uma vez. Lá no livro de Jó, quando ele foi matando os animais de Jó, quando ele foi destruindo Jó, ele tem poder até sobre a natureza, meu irmão. Quando, às vezes, você tiver... Deixa eu te falar uma coisa. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso com você também. Você está num determinado lugar, vem uma chuva, é uma chuva. Você vê, é uma chuva feia, é um negócio que vai complicar, mas você sente que é uma chuva. Mas tem ventos e determinada situação que na mesma hora você sente uma coisa ruim. Te dá uma opressão, você olha para aquela nuvem, você olha para aquele tempo, você fala, tem alguma coisa errada nisso. Já aconteceu com você? Quem já teve essa sensação? Nessa hora, meu irmão. Levanta a mão e repreende. Porque ele fez isso no livro de Jó. Os filhos de Jó estavam celebrando um aniversário. Ele entrou no vento, na nuvem, foi lá na casa deles, levantou o telhado caiu em cima, matou os filhos dele tudo. Morreu 10 filhos num dia só. O livro de Jó fala isso. Então o bicho tem força. O bicho tem força. Eu e você precisamos estar firme na presença de Deus. Muito firme na presença de Deus. Quando eu digo que ele imita Deus, ele imita em tudo. Deus tem a trindade, sim ou não? Qual é a trindade de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a trindade do diabo? Falso profeta, besta e anticristo. Deus tem quatro tipos de anjos, seres celestiais. Arcanjo, querubim, serafim e anjo. E o diabo? Principado, potestade, ordem espiritual da maldade e dominadores deste mundo tenebroso. 4. Imita tudo, tudo. Por isso que eu e você, nós precisamos comer isso aqui, ó. Bíblia, para saber, ainda mais nesse tempo agora, que a coisa está ficando cada vez mais difícil. E o último texto, agora eu vou fechar minha Bíblia e vou parar mesmo. Vão te apresentar uma Bíblia que não é a Bíblia de Deus. Vão te apresentar um evangelho que não é, só existe um evangelho na Terra. O evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. Ah, não, mas tem o evangelho de Allan Kardec. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Veja o que a Bíblia diz. Olha, tudo que eu estou falando aqui que não está certo, eu não estou falando que é o que eu acho. Eu estou falando o que está escrito. Eu não estou falando meu ponto de vista. Não é o que eu acho que eu deixo de achar. O que eu acho que deixo de achar só tem valor para mim. Mas o que a Bíblia diz tem valor para todos nós. Porque passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Olha aí. O apóstolo Paulo falando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja o quê? Anátema. A palavra anátema significa, você sabe o quê? Maldito. Paulo está falando, ainda que outra pessoa, ainda que até um anjo do céu pregar outro evangelho, esse evangelho deve ser maldito. O único evangelho que existe é esse. É o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Kardec, evangelho de sei lá quem, evangelho não sei o quê. Pode ter 1 milhão de evangelhos na Terra, mas de Deus, só tem um, o evangelho de Jesus. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você. Deu para aprender um pouco? Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça nesse momento. A Bíblia diz, e é muito clara, quando domingo eu pregava sobre isso, o tempo está sendo abreviado. E o tempo está sendo abreviado por causa dos escolhidos. Porque se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante você ir na célula, aprender, participar dos cursos que a igreja tem para a sua vida. Nós vamos orar nesse momento agora.